4.2. Geração de relatórios a partir de planilhas financeiras. Transformar dados financeiros organizados em planilhas, em relatórios bem estruturados, é uma habilidade essencial para profissionais de contabilidade e gestão financeira. A geração de relatórios a partir de planilhas com o suporte de IA permite produzir documentos detalhados, visualmente atraentes e enriquecidos com análises automáticas. Essa prática reduz o tempo gasto na formatação de relatórios, melhora a clareza da apresentação e fornece insights valiosos para a tomada de decisões. 4.2.1. O que é a geração de relatórios com inteligência artificial? Relatórios financeiros são documentos que interpretam dados contidos em planilhas, transformando-os em análises compreensíveis, gráficos, tabelas e resumos. A IA pode ajudar a automatizar esse processo, combinando precisão e eficiência. Principais características. 1. Organização. Os dados são estruturados automaticamente em seções lógicas. 2. Análise. A IA pode identificar padrões ou anomalias nos dados. 3. Visualização. Geração automática de gráficos e tabelas explicativas. Benefícios. Redução de erros manuais. Economia de tempo na preparação de documentos, relatórios visualmente consistentes e profissionais.